E aí? Aham. Que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Infelizmente, tu tá numa furada, envolvido com parada errada. Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. E aí? Envolvido com parada errada. Ei, Joe, escute o que eu falo. Deixe de onda, apaga o baseado. Não seja mais um derrotado nessa vida. Não deixe sua alma cheia de ferida. Você se acaba, você se droga. De pouco a pouco joga a vida fora. Olha só, sem dinheiro, sem emprego, sem mulher. É, me diz aí qual é a mina que te quer. Quem? Perdeu o respeito, perdeu dignidade, caiu na armadilha de uma potestade. O diabo te acorrentou e te prendeu na bandeja do demônio, você comeu. No vício maldito se perdeu. Agora se lamenta por tudo que aconteceu. E Joe, não seja louco, não seja tolo. Creia em Deus, o Todo-Poderoso. Saia agora desse mau caminho. Jesus não vai te deixar sozinho. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Infelizmente, tu tá numa furada, envolvido com parada errada. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Infelizmente, tu tá numa furada, envolvido com parada errada. Ei, Joe, ei, Joe, preste atenção, abre o seu coração. Deixa de ser um viciado ladrão. Eu tô ligado que você tá roubando até sua casa, roubando seu pai e sua mãe. Isso é parada errada. Pare, ouça o que eu vou dizer. Não é essa vida que Deus tem pra você. Jesus não morreu na cruz pra te ver assim, num estado deprimente, perto do fim. Se Jesus te libertar, você será livre. Aí, creia em Deus, pois ele existe. A palavra do Senhor não é nenhuma tolice. Jesus é vida em abundância, acredite. É o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. As defende do lobo, pois não quer perdê-las. Quem crê em seu nome, confundido não será. Ainda que morra, viverá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Infelizmente, tu tá numa furada, envolvido com parada errada. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Infelizmente, tu tá numa furada, envolvido com parada errada. Ei, Joe, saiba que Deus te observa quando tu cheira coca, quando fuma erva. Me diz se você é feliz com fumaça no pulmão e pó no nariz. Não, não, não, não, não. Eu tô ligado que não, não. Eu sei que às vezes bate aquela depressão. Junto com ela vem a solidão. Mas o meu rap você não ouve em vão. Te aponta a salvação, a única esperança. Faça com Jesus Cristo, irmão, uma aliança. Uma mudança vai acontecer. Agora, mano, só depende de você. Hey, Joe, Joe, Joe, Joe, seja forte. Hey, Joe, não fique à mercê da sorte. Ah, hey, Joe, Joe, Joe, Joe, se arrependa, o que se fala na Bíblia não é nenhuma lenda. Crê em Jeová, o Pai Eterno. Hey, Joe, não vá para o inferno. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Infelizmente, tu tá numa furada, envolvido com parada errada. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Infelizmente, tu tá numa furada, envolvido com parada errada. Confiam no Senhor, sou como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Infelizmente, tu tá numa furada, envolvido com parada errada. Os que confiam no Senhor, sou como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Infelizmente, felizmente, tu tá numa furada, envolvido com parada errada. Envolvido com parada errada. Envolvido com parada errada. Envolvido com parada errada. Envolvido com parada errada. Envolvido com parada errada. Envolvido com parada errada. Envolvido com parada errada. Envolvido com parada errada. Envolvido com parada errada. Envolvido com parada errada. Envolvido com parada errada. Com parada errada. Com parada errada.